Ficheiro 9, página 62. A cabana de pedra surgiu de repente no meio da neblina noturna. As persianas estavam trancadas, mostrando apenas um fio de luz. Sem a menor ideia de quanto tempo ficara inanimada, não sabia a que distância ficava aquele lugar da colina de Craig na Duna, ou da cidade de Inverness. Estávamos a cavalo, eu na frente do meu captor, as mãos amarradas no arção da sela, mas não havia estrada, de modo que avançávamos muito lentamente. Calculei que não ficara inconsciente muito tempo. Não demonstrava nenhum sintoma de concussão ou outros efeitos colaterais da pancada, a não ser uma região durida na base do crânio. O meu captor, um homem de poucas palavras, respondia às minhas perguntas, reclamações e observações de mau humor, com o mesmo ruído escocês que servia para todas as ocasiões e que melhor pode ser representado foneticamente como um. Se eu tivesse alguma dúvida quanto à sua nacionalidade, esse som seria suficiente para afastá-la. Os meus olhos tinham-se adaptado gradualmente à penumbra do anoitecer, à medida que o cavalo tropeçava nas pedras e no tojo, de modo que foi um choque sair da semi-escuridão para o que parecia uma luz incandescente no interior da cabana. À medida que a visão ficou menos ofuscada, pude ver que, de facto, o aposento era iluminado apenas pelo fogo na lareira, várias velas e um candeeiro de aspecto perigosamente antigo. O que tens aí, Murtagh? O homem, com cara de fuinha, agarrou-me pelo braço e empurrou-me para a luz do fogo. Uma pega sassenach, Dougal, pelo modo de falar. Havia vários homens no aposento, todos a observarem-me fixamente. Alguns com curiosidade, outros com inegável malícia. O meu vestido rasgara-se em vários lugares durante as atividades da tarde e avaliei apressadamente os danos. Olhando para baixo, pude ver claramente a curva de um dos seios através de um rasgão e tinha a certeza de que o grupo de homens também. Decidi que fazer uma tentativa de juntar os pedaços rasgados só iria chamar mais ainda a atenção. Ao invés, escolhi um rosto qualquer e fitei-o corajosamente, na esperança de desviar os olhares. Ei, e bonita, Sassenach ou não, disse o homem, um tipo gordo e ceboso, sentado junto ao fogo. Segurava um pedaço de pão e não se deu ao trabalho de largá-lo quando se levantou e caminhou na minha direção. Ergueu o meu queixo com as costas da mão, afastando-me o cabelo do rosto. Algumas migalhas de pão caíram pela gola do meu vestido. Os outros homens amontoaram-se em volta, um bando vestido de tecido quadriculado escocês e com patilhas, com o forte odor a suor e álcool. Foi só então que vi que todos eles usavam kilt. Estranho, mesmo naquela parte das Terras Altas. Teria eu deparado com a reunião de uma associação de clãs, ou talvez com uma reunião política? Venha cá, rapariga. Um homem corpulento, de barba preta, permaneceu sentado a uma mesa junto à janela enquanto me chamava. Pelo ar de comando, devia ser o chefe do bando. Os homens abriram caminho relutantemente quando Murtagh me empurrou para a frente, aparentemente respeitando os seus direitos de captor. O moreno analisou-me cuidadosamente, o rosto sem expressão. Era bem apessoado, pensei, e não parecia antipático. No entanto, havia rugas de tensão entre as suas sobrancelhas, e não era um rosto que alguém gostaria de contrariar. Como se chama? A sua voz era fina, para um homem do seu tamanho, não a voz grave e profunda que eu esperaria de um tórax tão volumoso. Claire, Claire Beauchamp, respondi, resolvendo de improviso usar o meu nome de solteira. Se era resgate o que tinham em mente, não queria ajudá-los, dando um nome que pudesse levar a Frank. E não tinha a certeza se queria que aqueles homens de aparência grosseira soubessem quem eu era, antes de descobrir quem eles eram. E o que acha que está? O moreno ignorou-me, estabelecendo um padrão do qual eu me iria cansar muito em breve. Beauchamp? As grossas sobrancelhas ergueram-se e todo o grupo se agitou de surpresa. um nome francês, não é? Ele de facto havia pronunciado o nome corretamente em francês, embora eu o tivesse dito na pronúncia inglesa comum de Beecham. Sim, isso mesmo, respondi um pouco surpreendida. Onde a encontraste? Indagou Dougal, virando-se para Murtagh, que se revigorava bebendo de um cantil de couro. O homenzinho encolheu os ombros, no sopé de Craig na Dune. Estava a discutir com um certo capitão dos dragões que por acaso eu conhecia, acrescentou, erguendo significativamente uma das sobrancelhas. Parecia haver dúvida se a senhora era ou não uma pega. Dougal examinou-me de cima a baixo mais uma vez, atentando para cada pormenor do meu vestido de algodão estampado e dos meus sapatos desportivos. Estou a ver. E qual era a posição da senhora nessa discussão? Perguntou com uma ênfase sarcástica na palavra senhora, que não me agradou. Observei que, embora o seu escocês fosse menos carregado do que o do homem chamado Murtagh, o seu sotaque ainda era bastante pronunciado. Murtagh pareceu achar graça. Pelo menos um dos cantos da sua boca fina curvou-se para cima. Ela disse que não era. O próprio capitão parecia não ter a certeza, mas estava disposto a fazer um teste. Poderíamos fazer o mesmo, por falar nisso. O homem gordo, de barba preta, deu um passo na minha direção, a sorrir, as mãos a puxarem o cinto. Recuei depressa, o mais que pude, o que não era muito longe, dadas as dimensões da cabana. Chega, Rupert. Dougal ainda me olhava de sobreolho franzido, mas a sua voz tinha o tom da autoridade, e Rupert parou onde estava, fazendo uma careta engraçada de decepção. Não admito violações, e não temos tempo para isso, de qualquer forma. Fiquei contente ao ouvir aquela declaração, por mais duvidosa que a sua base moral pudesse ser. Mas continuei um pouco nervosa diante dos olhares abertamente lascivos nalguns dos outros rostos. Tinha a sensação absurda de estar em público vestida com roupa interior. E embora não fizesse a menor ideia de quem ou o quê aqueles bandidos das terras altas estavam a perseguir ou a tramar, pareciam bastante perigosos. Mordi a língua, reprimindo algumas observações mais ou menos imprudentes que afloravam à minha boca. O que achas, Murtagh? Perguntou Dougal ao meu captor. Pelo menos ela não parece gostar do Rupert. Isso não prova nada, objetou um homem baixo meio careca. Ele não lhe ofereceu nenhum dinheiro. Não podes esperar que uma mulher aceite alguém como o Rupert sem um pagamento substancial adiantado, acrescentou, para grande hilaridade dos companheiros. Dougal, no entanto, calou a barulheira com um gesto brusco e fez um sinal com a cabeça indicando a porta. O careca, ainda a rir, saiu obedientemente para a escuridão. Murtagh, que não se juntara à risada geral, franzia o senho enquanto me examinava. Sacudiu a cabeça, fazendo a franja lisa balançar na testa. Não, declarou, não faço a menor ideia do que ela possa ser ou quem, mas aposto a minha melhor camisa que não é uma pega. Rezei para que a sua melhor camisa não fosse a que ele tinha vestida, que mal parecia valer a aposta. Bem, tu deves saber, Murtagh, conheceste muitas, gracejou Rupert, mas foi bruscamente silenciado por Dougal. Resolveremos isso mais tarde, disse asperamente. Temos uma boa distância para percorrer esta noite e temos de fazer alguma coisa primeiro pelo Jamie. Ele não pode viajar assim. Encolhi-me nas sombras, junto à lareira, esperando não ser mais notada. O homem, chamado Murtagh, desamarrara as minhas mãos antes de me conduzir para dentro da cabana. Talvez eu conseguisse fugir enquanto estivessem ocupados em algum outro lugar. A atenção dos homens voltara-se para um jovem agachado num banco ao canto. Ele mal erguera os olhos durante o meu aparecimento e interrogatório, mas manteve a cabeça baixa, a mão a segurar o ombro oposto, balançando-se levemente para a frente e para trás, de dor. Dougal retirou delicadamente a mão agarrada ao ombro. Um dos homens puxou o pano quadriculado do jovem, revelando uma camisa de linho suja de terra e manchada de sangue. Um homem pequeno, com um grande bigode, surgiu por trás do rapaz com uma faca e, segurando a camisa pelo colarinho, cortou-a à frente e ao longo da manga, de modo que a camisa se abriu e caiu do ombro ferido. Arquejei, como vários dos homens. O ombro estava ferido. Havia um sulco profundo e dilacerado na parte superior e o sangue escorria livremente pelo peito do rapaz. Porém, mais chocante era a própria articulação do ombro. Um terrível alto erguia-se aí e o braço estava pendurado num ângulo impossível. Dougal grunhiu, desconjuntado. Pobre diabo. O jovem ergueu os olhos pela primeira vez. Embora contorcido de dor e com uma barba ruiva por fazer, era um rosto forte e bem-humorado. Caí em cima da mão quando a bala do mosquete me arrancou da sela. Caí com todo o peso do corpo sobre a mão e, craque, desconjuntou-se. Desconjuntou-se mesmo. O homem de bigode, um escocês e educado, a julgar pelo sotaque, examinava o ombro, levando o rapaz a fazer uma careta de dor. O ferimento não é problema. A bala entrou e saiu, e o sangue escorre livremente. O homem pegou num pano sujo da mesa e usou-o para estancar o sangue. Mas não sei bem o que fazer com o deslocamento. Precisamos de um cirurgião para colocar o braço no lugar certo. Não podes cavalgar assim, pois não, Jamie? Bala de mosquete, pensei, aturdida. O jovem sacudiu a cabeça, pálido. Já dói muito aqui sentado. Não podia conduzir um cavalo. Apertou os olhos e cravou os dentes com força no lábio inferior. Murtagh falou com impaciência. Bom, não podemos deixá-lo para trás, não é? Os soldados ingleses não são grande coisa para descobrir rastros no escuro, mas vão encontrar este sítio, mais cedo ou mais tarde, com ou sem janelas fechadas. E o Jamie não consegue fazer-se passar por um camponês inocente com aquele ferimento enorme. Não te preocupes, disse Dougal, interrompendo-o. Não pretendo deixá-lo para trás. O homem de bigode suspirou. Então, não há nada a fazer. Vamos ter de tentar recolocar o braço no lugar. Murtagh, tu e o Rupert segurem-no. Eu vou tentar. Observei com pena o jovem, enquanto o homem de bigode pegava no braço do rapaz pelo pulso e pelo cotovelo e começava a forçá-lo para cima. O ângulo estava totalmente errado. Devia estar a causar uma dor excruciante. O suor escorria pelo rosto do jovem, mas ele não emitiu nenhum som, além de um gemido baixo. De repente, desabou com todo o peso para a frente e só não caiu no chão por causa dos homens que o seguravam. Um dos homens abriu um cantil e pressionou-o contra os seus lábios. O cheiro penetrante da bebida forte e pouco refinada chegou até onde eu estava. O jovem tossiu e engasgou-se, mas mesmo assim engoliu, deixando o líquido cor de âmbar escorrer da boca sobre o que restava da sua camisa. Pronto para outra tentativa, rapaz? Perguntou o careca. Ou talvez o Rupert devesse tentar, sugeriu, voltando-se para o rufião atarracado, de barba preta. Rupert, assim convidado, flexionou as mãos e pegou no pulso do rapaz, obviamente pretendendo colocar a junta no lugar pela força bruta. Uma operação capaz de lhe arrancar o braço como o cabo de uma vassoura. Não se atreva a fazer isso! Qualquer pensamento de fuga desapareceu diante da indignação profissional. Lancei-me para a frente sem me importar com os olhares espantados dos homens à minha volta. O que quer dizer? Retorquiu o careca, claramente irritado com a minha intromissão. Quero dizer que lhe vai partir o braço, se o fizer dessa maneira, retorqui. Saiam da frente, por favor. Afastei Rupert com o cotovelo e eu mesma segurei o pulso do paciente. Este parecia tão surpreendido como os outros, mas não resistiu. A sua pele estava muito quente, mas não febril, considerei. É preciso colocar o osso da parte superior do braço no ângulo certo, antes de o encaixar outra vez na articulação, declarei, grunhindo enquanto puxava o pulso para cima e o cotovelo para dentro. O rapaz era alto e forte, o seu braço pesava como chumbo. Esta é a pior parte, avisei o paciente. Encaixei a mão no seu cotovelo, pronta para a empurrar para cima. A sua boca contorceu-se no que parecia ser um sorriso. Não pode doer muito mais do que está a doer, força. O suor cobria-me o rosto nesta altura. Recolocar um ombro no lugar é uma tarefa árdua, mesmo nas melhores condições. Num homem grande, que passara horas com a deslocação, os músculos agora inchados e a cobrir a articulação, a tarefa iria requerer todas as minhas forças. O fogo estava perigosamente perto. Esperava que não caíssemos os dois nele, se a junta voltasse ao lugar com o solavanco. De repente, o ombro fez um suave pop e a articulação voltou ao lugar. O paciente ficou admirado. Colocou a mão no ombro, incrédulo, para explorá-lo. Já não dói. Um amplo sorriso de alívio e satisfação espalhou-se pelo seu rosto. E os homens irromperam em exclamações de admiração e aplausos. Mas irá doer. Eu suava do esforço, mas fiquei satisfeita e orgulhosa com o resultado. Ficará dorido vários dias. Não deve, de modo algum, distender a articulação nos próximos 2 ou 3 dias. Quando voltar a usar o braço, faça-o devagar. Pare imediatamente se começar a doer e use compressas quentes diariamente. Percebi, no meio das recomendações, que enquanto o paciente ouvia respeitosamente, os outros homens me olhavam com expressões que iam da absoluta admiração à óbvia desconfiança.